essa minha onda, eu pulo do barco. Mano, é sempre ter aliado por perto. E se eu te mostrasse o quanto sou fraco, mudaria na forma que eu me enxergo. Eu levo minha vida, levo meus traços, faço meu love, tenho meu espaço. Levo minha escolha, marca no peito, dialetos que eu não fui ensinado. Fé meu elevada, mulher do lado, corto grife só pra firmar meu status. Pelos e onça, vive na bolsa, gelo na porra do meu baseado. E eu tô cansado, tentando, mas eu sempre tô cansado. Quem me dera fosse fácil, tentando crescer de fato. Meus aliados e meus laços, tudo caindo aos pedaços. Acordo me sentindo fraco, mas esse dia me chama, mas essa noite me chama, mentindo só pra deitar na tua cama. Todas as vezes que eu tive que correr, só pra poder me ver. Tô tentando crescer, mas e se eu me perder? Como que eu vou fazer? Como vou me encontrar? Como eu não procurar? Tentando não morrer, só pra não enlouquecer, só pra não me perder. Eu faço a minha onda, eu pulo do barco, mano, eu sempre tô ligado por perto. Se eu te mostrasse o quanto sou fraco, mudaria na forma que eu me enxergo. Eu levo minha vida, levo meus traços, faço meu love, tenho meu espaço. Levo minha escolha, marca no peito, dialeto que eu não fui ensinado. Leve elevado, leve elevado.